Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta durante longo tempo sem conseguir capturá-lo, o sábio Sileno, o companheiro de Dionísio. Quando, por fim, ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei qual dentre as coisas era a melhor e a mais preferível para o homem. Obstinado e imóvel, o demônio calava-se, até que, forçado pelo rei, prorrompeu finalmente, por entre um riso amarelo, nestas palavras: Estirpe miserável e efêmero, filhos do acaso e do tormento, o que me obrigas a dizer-te que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível, não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer.